Amigos, bom dia, bem-vindos a mais um Bom Dia, não é 11 horas, 11 minutos. Eu já tinha saudades de me sentir assim. Ah, pois é. É que aquela voz de bem-vindos, ouvintes, não sei o que, não gostava nada. E além de mais, tomar uma medicação e passar o dia inteiro a dormir não era coisa que correspondesse àquilo que é o meu habitual. Mas enfim, depois de uma semana menos positiva, ou duas no caso, aqui estou eu para mais uma edição do nosso Bom Dia Antena Web. E hoje, muita animação, muita alegria também. E atenção, meninos e meninas, que hoje há Sports para Benfica. Pois é. E é importante, não é porque é bom clube, mas é porque se o Benfica perder, fica em segundo. Se o Benfica empatar, fica em segundo. Se o Benfica ganhar, fica em primeiro. Se o Tondela ganhar, bom, se o Tondela ganhar, vai ser um autêntico tomba gigante. Mas lá ver como é que vai ser, porque isso é outro jogo, é o Braga Tondela. Vamos ver como é que vai ser. E isto hoje promete. Ora, e também o tempo ajuda. Está um dia bonito de hoje. Pelo menos não chove. Quanto mais não seja aqui dentro do estúdio. Mas já choveu. Não foi hoje, mas já choveu. Enfim. Vamos iniciar com a energia. Uma saudação especial para a Liliana Senhorinho, a minha colega do Praça Pública, que emitimos aos sábados às 20h30 na Rádio Antena Web, aqui mesmo. Ela apresentou uma música que eu fiquei com ela no ouvido. Oh, Liliana, isto realmente contagia-se. Elias Naslin com Elbot. Chama-se Slakers Anthem. É da Suécia esta música. Vamos daí a este som. Hoje temos Guia dos Astros, rubrica Poetas, Ecrã Digital, Soluções Práticas, enfim, é uma festa. Vamos lá, ouvintes, Elias Nassim Elbot, Slakers Anthem, bom dia, Antena Web! Just like a little crazy, and we're following the heartbeats. Elias Naslin. Ouvintes, vocês sabem o que é isto? Pois é, acabou-se o meu cafezinho, agora ando a frutas. Agora, o meu pequeno almoço, bem, não vai ser sempre assim, né? Isto não é luz, mas, aliás, isto é luz, mas, o meu pequeno almoço hoje aqui, enquanto faço aqui a nossa emissão do Bom Dia Antena Web, é uma saladinha de fruta. É, agora anda à base destas coisas, tem que ser, né? Tem que ser. Bom, mas é uma maravilha, isto aqui, salada, eu acho que salada de fruta é uma coisa muito boa. Há pouca gente que gosta, como quem diz, mas eu, pelo menos, eu gosto bastante. Acho que é muito bom. Bom, também a nossa orquestra canina também diz que gosta. Temos presença só para já, eu creio que é a saxofonista, não é? Ou a violinista? Daqui a pouco vamos ter o maestro, que é que ele faz... Aquele grande, enorme. Estão a ver a Torre Eiffel? Aquele é pequenino, à beira dele. Estou a brincar. Enfim, bom. Não, mas atenção, porque há um agora que parecia um cão também. Há um cão que faz o festival todo. Que é um... Só ele basta para aquelas outras, que é um cão de loiça que está a alguros por aqui. Bom, esse faz um festival que é uma coisa incrível. Ele ladra aqui e ouve-se a 15 metros 20 de distância, ou mais, ou menos. Mas se calhar não, que ele não ladra, coitadinho. Bom, nesta manhã de segunda-feira, dia 18 de abril de 2016, deixar aqui uma saudação especial ao nosso colega Nuno Miguel, que hoje está a cumprir 99 anos de idade. Nuno, feliz aniversário. Para o ano faz um século, ah, sim senhor. Quer dizer, eu acho que ele faz mais, mas eu confesso que me perdi nas contas. Já estou velhote também. Até já me propus que me mandassem para um asilo, mas não quiseram. Aquela coisa de ter os idosos em casa, não é? Pronto. Bom, eu acho que a medicação me fez mal, amigos. Eu acho que é isto. Bom, 11 horas, 19 minutos. Emily Stenfeld, Love Myself. E logo depois, Guarantees, Runaway. Bom dia, Antena Web. I know how to scream my own name, scream my name. Ooh. I love me, girl, love myself, no, I don't need anybody else. Hey, girl, love myself, no, I don't need anybody else. Hey, can't love myself, no, I don't need anybody else. Anytime, day or night. I love me, girl, love myself, no, I don't need anybody else. Hey, girl, love myself, no, I don't need anybody else. Can't love myself, no, I don't need anybody else. Anytime that I lie. I love me. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Anytime that I lie. I love me. Think I can fly. Think I can fly when I'm with you. My arms are wide, catching fire as the wind blows. I'm a bad, I'm rich enough for pride. I see a billion dollars in your eyes. Even if we're strangers till we die. Ouvintes, 11 horas, 27 minutos, Runaway é uma festa. o nosso bom dia Antena Web, depois de um dia muito agitado, uma manhã muito agitada, uma noite muito agitada. Ouviram uma especial informação que nós fizemos esta noite no, na Antena Informação sobre a instituição de Dilma Rousseff? Pois é, foi à boleia da Monte Rádio, da Metrópolis FM, mas foi o que foi possível. Bom, o importante é que nós acompanhamos, estivemos lá, ou aqui, enfim, não é? E trouxemos até vós, momento a momento, o que estava então a acontecer. Agora, há acordo ortográfico para trazermos aos nossos ouvintes uma rubrica da Rádio Câmara. E logo depois vamos ficar com dois temas, e que são eles: Amy com Trumpet Lights, que está passando, meu amor, e logo depois Amanda Valverde, Mil Anos. Mas primeiro, primeiro temos pela Rádio Câmara o acordo ortográfico. Vamos lá. Já está em vigor o novo acordo ortográfico. Com a reforma, algumas regras do uso do hífen foram alteradas. Por exemplo, o prefixo co usa-se sem hífen com a palavra seguinte, mesmo quando esta se inicie por o, em palavras como coobrigar, coordenar, cooperar, cooperação, cooptar. Também não se usa o hífen em palavras que perderam a noção de composição. Exemplos: girassol, madre Silva, manda-chuva, paraquedas, paraquedista, pontapé. Lembre-se, o acordo muda somente a grafia das palavras. Restringe-se, portanto, à língua escrita e não modifica a língua falada. Rádio Câmara, a rádio da cidadania. Things right, two is better than one. This little thing called love is too hard to undone. So let's get já não sei se devo acreditar em tudo que foi, em tudo que pode vir de nós, mas sei que resta uma chama em ti. É tudo que sei, é tudo que me impede de desistir. Todo tempo eu só penso em ti. Pra te amar me esqueci. Abri mão de mim, esperei mil anos e posso esperar mais mil. Percebi que o tempo abandonou. A hora não passa, mas nada tem graça sem você. Posso crer que nada será em vão. Eu terei coragem, vou permanecer aqui. Todo tempo eu só penso em ti. Pra te amar me esqueci. Abri mão de mim, esperei mil anos e posso esperar mais mil. Acreditei, eu persisti, te encontrei, enfim. Tudo aquilo que passei já valeu pra mim. Esperei mil anos, agora te amarei mais te esperar mais. Te esperar mais. De noite todo tempo eu só penso em ti. Pra te amar me esqueci. Abri mão de mim, esperei mil anos e posso esperar mais mil. Acreditei, eu persisti, te encontrei, enfim. Tudo aquilo que passei já valeu pra mim. Já cá estamos de volta, depois deste tema de Amanda Valverde, chama-se Mil Anos, e passou então aqui no nosso programa, quando já são 11 horas e 37 minutos. Ouvintes, a partir da manhã, o Bom Dia Antena Web, da manhã ou quarta-feira, porque isto, bom, eu como estive assim mais adoentado, e isto é um facto realmente, como estive adoentado, há muita coisa que ficou aqui por fazer ainda, mas a partir de amanhã ou de quarta-feira, porque se... Ou seja, para todos os efeitos, esta é a última edição que se inicia às 11 da manhã. Depois, iniciar-se-á às 10. Das 10 às 12. Para apanhar a totalidade do dia e não ser metade bom dia, metade boa tarde. Porque, bom, na verdade, o programa para nós, amanhã, né, acaba às 12 horas. Nós vamos até às 13, metade é bom dia, metade é boa tarde. Portanto, vai ser assim, das 10 às 12. Eu digo ou amanhã ou quarta, porque amanhã pode não haver programa. Vamos ver como corresponderá a minha saúde, a minha energia também, como é que corresponderá e como é que corresponderá também a tecnologia, se não houver falhas, não sei o quê, está tudo certinho, vai correr tudo bem. Bom, vamos então agora ao nosso minuto de saúde com o João Marques, que aliás é uma rubrica habitual. Nós trazemos aqui sempre no nosso programa a edição da semana passada. Bom, trataremos de trazer numa outra altura, estas rubricas elas não perdem a validade assim tão rapidamente. Vamos então falar, vamos então trazer depois essa rubrica, mas para já trago-vos outra. Ou seja, um novo tema. E depois de termos um minuto de saúde, vamos ter primeiro música de Agir, chama-se Make Up, e depois a música dos Albatroz. Tem a ver uma com a outra? Bom, não. Mas têm muita energia. E eu vou trazer então aqui. Bom, espero que ninguém me corte a cabeça. Acima de tudo, espero que o patrão não me despeça. Mas como ela é boa pessoa, que eu conheço, eu acho que ele não vai fazer uma coisa dessas. Minuto de Saúde com o João Marques, agora aqui no nosso Bom Dia Antena Web, quando já são 11 horas mais 40 minutos. Bem-vindos ao Minuto de Saúde. Esta semana o Minuto de Saúde vai abordar o tema diabetes com a colaboração da doutora Esther Ferreira, médica de medicina interna. Complicações da diabetes. A diabetes, particularmente quando mal controlada, é uma doença que pode ter graves consequências no nosso organismo, em parte devido às lesões que causa nos vasos sanguíneos, mas não só. Assim, os malefícios da diabetes verificam-se particularmente no coração, onde causa infartos do miocárdio e insuficiência cardíaca, no cérebro, sendo responsável por AVCs, no olho, podendo levar à cegueira por doença da retina ou cataratas, no rim, que normalmente fica insuficiente, e nos pés, onde podem aparecer feridas difíceis de cicatrizar. O bom controle da diabetes é, pois, de máxima importância na preservação da saúde. Cumpra criteriosamente a medicação, bem como as indicações relativas à alimentação e prática de exercício físico. Acompanhe este projeto em www.minutosaude.pt. Ela é linda sem make-up, oh. Ela é perfeita e quando se deita não precisa de make-up, oh. Ela é linda, hey. Ela é linda, linda sem make-up. How's it, yeah? Sem batom, yeah. Ela foi abençoada, yeah. Com o olhar, com o dom, yeah, de parar o trânsito na estrada. E ela não precisa, yeah, de se pintar para provar que ela não precisa.

Pois é, ouvintes, são 11 horas mais 54 minutos e daqui na segunda hora vamos ter então a Guia dos Astros, vamos ter também o Acre Digital, vamos ter ainda também, como é lógica, soluções práticas e a rubrica Poetas. Num programa que vai terminar hoje às 13 horas e mais, só amanhã depois, mas já será a partir das 10. Espero eu que seja já amanhã. Bom, poderá ser eventualmente na quarta-feira, mas eu espero que seja já amanhã. Agora, vamos ficar com música portuguesa e... Bom, eu vou trazer esta música porque eu gosto muito desta música, acho que é um tema lindíssimo e eu quero mesmo trazer aqui, dedicar a todos aqueles que no verão ou no inverno, mas sobretudo no verão, há verões muito agressivos, há verões que são um autêntico drama. Mas eu quero dedicar a todos aqueles, porque nunca é demais, dedicar aqui um tema a todos aqueles que são profissionais ou voluntários, mas que são bombeiros, ou se preferirem, soldados da paz. Depois, esta música chama-se Soldados da Paz, é exatamente assim que se chama a música e é da cantora Agatha. Vamos ainda ouvir um tema que eu estou inteiramente de acordo com a sua mensagem. A música chama-se Amar é Preciso e é dos iniciados, do saudoso, do sempre saudoso Mário João. Esse vocalista, podem surgir muitos nos músicos em música popular, mas eu acho que como o Mário João não há ninguém. A alegria que ele tinha ao cantar, o sentimento que ele punha ao cantar estas músicas, seja pelo que for, mas eu não vou esquecer nunca este artista que faleceu quando tinha apenas 15 anos ou 16, mas mesmo assim ficou marcado. Vamos ouvir então estes dois temas, começando por Agatha e Soldados da Paz, logo depois a música dos iniciadores, chamada Amar é Preciso. Boa tarde, ou neste caso ainda, bom dia, 11 horas 56 minutos. Eu por ti vou rezar, para que o vento te possa ajudar, e que Deus, onde vais, te proteja, soldado da paz. Quando heróis de ninguém e alguns ficam no fogo, pois estão defendendo com a sua própria vida as terras de alguém. Soldado desconhecido nunca é lembrado. Quando devia ter ondas aqui no céu, por salvar a natureza que outros estão queimando, ele merece que o mundo cante como a terra precisa do herói verdadeiro.

nossa voz. Amor e paz para mim, para ti, para nós. Amor e paz, vem daí, vem sorrir, vem cantar. Vê se o mundo precisa de ti, dá-me as mãos, vem daí, vem daí, vem amar. Amor e paz, vai ao mundo clamar nossa voz. Amor e paz para mim, para ti, para nós. Amor e paz, vem daí, vem sorrir, vem cantar. E se o mundo precisa de ti, dá-me as mãos, vem daí, vem daí, vem amar. Amor e paz, vai ao mundo clamar nossa voz. João Garcia de Guilhade foi um trovador português, nascido em Milhazes, concelho de Barcelos. Desenvolveu a sua arte poética em meados do século XIII. Apesar de ser reconhecido pela sua capacidade e mestria poética, muita da sua produção tem um caráter brejeiro. É autor de poemas mordazes e célebres, como Ai, Dona Fea, Fostes Vos Queixar, que vamos ouvir, coube-lhe introduzir o tema do Olhos Verdes na poesia portuguesa com Amigos, Não Posso Negar. Não posso negar. Assim é que está então correto. Este é o registro, a nota biográfica que nos deixa. Eu estava aqui a ler, é um bocadinho mais complicado. Esta é a nota biográfica que nos deixa Luís Gaspar para mais uma rubrica Poetas. O poema que nós vamos ouvir na rubrica de hoje é, pois, está claro, de João de Guilhades. O poema chama-se... Aliás, João Garcia Guilhades, tinha que estar correto. O poema chama-se Estes Meus Olhos. É declamado por quem só sabe fazer desta maneira. Refiro-me a Luís Gaspar. Que esses meus olhos, minha senhora, nunca viram tamanho desgosto que vivo. E te digo, minha bela senhora, estes meus olhos apaixonados e com grande desgosto choram e cegam quando te veem. Sorte tens de nunca perder meus olhos apaixonados e meu coração e esta paixão, minha senhora, são minhas. Mas os meus olhos, por ver alguém, choram e cegam quando estes não os veem. E depois cegam por alguém que veem. E nunca poderei ficar bem, pois nem o amor e nem Deus me quer. Mas os meus olhos cativos morrerão e cegarão quando não forem vistos. E cegarão por serem vistos também. Agora, e depois desta declamação, vamos ter uma música romântica para seguir no nosso programa, no nosso Bom Dia Antena Web, para segunda-feira,

vamos avançando na nossa emissão e eu espero então que os ouvintes possam ter aqui a oportunidade de desfrutar de outros conteúdos. Desde logo, e porque é também relevante, trazermos as nossas rubricas. Portanto, vamos aqui à rubrica Ecrã Digital, que é aquela que vamos assistir aqui já de seguida e que nos traz as principais novidades do mundo da informática. Bom, não só, mas também é uma rubrica que, mais do que informática, no sentido restritivo do termo, traz um pouco de tudo que tem a ver com a tecnologia. E então, vamos à nossa rubrica. Eu espero que os ouvintes possam desfrutar então desta rubrica. Vamos então ouvi-la e eu volto daqui a pouco com mais dois temas, numa altura em que já são 12 horas e 16 minutos. Vai lentamente, mas tudo se está a recompor. E ainda bem, é exatamente isso o que é preciso. É a cara digital, então, agora, para ouvir aqui na nossa Antena Web, na nossa rádio Antena Web, no nosso Bom Dia Antena Web. Ecrã Digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. Eclipse aos amigos para criar vídeos divertidos. A proposta é portuguesa e assume a forma de aplicação para o iOS. É um pretexto para juntar amigos, criando vídeos curtos que se ligam entre si. Cada utilizador pode criar vídeos com uma duração até 7 minutos, definir um tema para o identificar e convidar um máximo de 4 amigos para se juntarem ao clipe, criando conteúdos ligados àquele tema. O resultado final pode ser partilhado no grupo de amigos, sendo que cada grupo pode ser até 20 elementos, todos utilizadores da Eclipse. Quem usa a aplicação também tem acesso aos vídeos partilhados por quem decide seguir. Cada desafio proposto, tema, por um utilizador, tem um tempo limite para ser respondido, depois do qual já não é possível contribuir para o conteúdo. O conceito da aplicação é explicado num vídeo. Aceito o desafio. Ecrã Digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. Agora, I Still Believe, de Mariah Carey com Whitney Houston, e depois Believe, da cantora Cher. Até já, bom dia com a Rádio Antena Web. But time has sent for nothing. agora sim, depois de I Still Believe, de Mariah Carey, vamos ter e de Believe, de Cher, vamos ter a Guia dos Astros. Guia dos Astros, trazida pela Jane de Paula. É verdade. Vamos lá então ouvir a primeira parte da Guia dos Astros. Depois vamos ter uma musiquinha que eu gosto muito e que quero partilhar com vocês. Chama-se After the Love, After the Love is Gone, e é dos Steps. Mas isso é para daqui a pouco. Para já, vamos à Guia dos Astros então, com a Jane de Paula. Horóscopo do dia, na voz de Jane de Paula. Guia dos Astros. Horóscopo do dia, na voz de Jane de Paula. Guia dos Astros. Olá pessoal, bom dia, Thaís, segunda-feira preguiçosa, né? Pois é, esquece isso porque Guia dos Astros vem chegando. A gente está vivenciando segunda-feira de abril. E a gente fala agora para vocês de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer de plantão. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Arianos, os seus planos de mudança devem ser levados a sério. Tenham cuidado com situações novas. O relacionamento familiar vai exigir paciência de sua parte. Afetivamente, puxe a pessoa amada para o seu lado e não tenha medo de dizer o que você espera da relação. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Taurinos, se conseguir começar a semana com a cabeça em ordem, tudo indica que vai obter sucesso nas suas ações. Outro aspecto importante neste dia será descansar. O romance só depende de você. Melhore sua autoestima e a satisfação será garantida. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Geminianos, o período é para ser comedido. Não se exponha demais e aguarde um melhor momento para expor as suas ideias, uma vez que terá dificuldades para se comunicar. Fique atento também com a sua vida financeira. No romance, ele passa um período assim muito tenso. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Câncer! No trabalho, tudo aquilo que lhe parece uma coisa muito boa neste período pode ser apenas uma ilusão passageira. Controle sua tendência a falar demais. Afetivamente, você passa por um bom momento. Aproveite então a companhia das pessoas que gostam de você. É isso aí, pessoal. A gente volta bem rapidinho. Guia dos Astros. Guia dos Astros com Jane de Paula. Segunda parte da Guia dos Astros já está a caminho. A Jenny de Paula já traz as restantes, os próximos 4 signos do Zodíaco para vocês que gostam. Eu por acaso confesso que não ligo muito, não é a minha praia, mas na verdade eu sei que isto anima muito o dia de muita gente e é tão bom ver-vos felizes. Depois vamos ficar com Louise, Let's Go Round Again. Segunda parte aqui dos Astros agora, no Bom Dia Interweb, quando são 12 horas e 34 minutos. Opa, Guia dos Astros já está de volta e fala agora para você de Leão. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Seja cauteloso, leonino, ao se comunicar, já que mal entendidos pode bagunçar os seus planos no trabalho. Se precisa tomar decisões definitivas nesse setor, é bom guardar mais alguns dias. Por hoje, aproveite o dia para apimentar a sua relação com a pessoa amada. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virginianos, aproveite o período da lua nova para rever as suas escolhas. É no setor profissional que você encontrará as boas energias. A ajuda que necessita virá através de seus colegas. Dê mais atenção à sua imagem, não se descuide das suas emoções. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Librianos, dose melhor suas energias no trabalho para evitar o estresse. Você está com a sensação de que tudo pode, mas aproveite alguns momentos para relaxar e pensar em outras coisas. Afetivamente, exercite a sua generosidade. Não espere recompensas e ficará feliz por ver a pessoa amada feliz também. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, excelente momento para os acordos e negociações que envolvam finanças. Você se sente motivada a alcançar as suas metas no trabalho, mas é conveniente não exigir o mesmo de outras pessoas que hoje podem estar num outro ritmo. A dois, busque o entendimento. É isso aí, pessoal. A gente volta rapidinho com mais dicas do seu horóscopo. Guia dos Astros, com Jane de Paula. Yeah. volta depois deste tema que acabamos então de ouvir de Luiz. Temos mais daqui a pouco, mas neste caso é Ain't Just The Way da Latricia McNeil. Mas antes, ainda temos tempo para a terceira parte da Guia dos Astros. Vamos ouvir com a Jane de Paula agora mesmo e depois então essa música da Latricia McNeil para fechar. Não é agora. Nossa, ela está-se aqui no meio. Pronto. Mas enfim. Vamos então ficar com esta. Enfim, com estas. Fugiu-me agora. Bom, vamos agora então ficar com a Guia dos Astros. E depois, então, sim. Voltaremos. Aí já a pensar nas despedidas. Porque é assim que vai ser as nossas despedidas daqui a pouco. Já não vamos ter margem para a Guia dos Astros, para as soluções práticas, mas sim, haveremos de ter com certeza tempo ainda para um bocadinho de tempo para falar convosco. Para já, então, venha a Guia dos Astros. Horóscopo do dia, na voz de Jane de Paula, Guia dos Astros. Olá, pessoal, bom dia, tá aí, segunda-feira preguiçosa, né? Pois é, esquece isso, porque Guia dos Astros vem chegando. A gente está vivenciando segunda-feira de abril. E a gente fala agora para vocês de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer de plantão. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Arianos, os seus planos de mudança devem ser levados a sério. Tenham cuidado com situações novas. O relacionamento familiar vai exigir paciência de sua parte. Afetivamente, puxe a pessoa amada para o seu lado e não tenha medo de dizer o que você espera da relação. Alô, ouvinte, confira agora. Opa, já estamos de volta falando agora para você de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Sagitarianos, bom mesmo é evitar os conflitos bobos no trabalho e não julgar as pessoas pela primeira impressão. A relação estável com a família vive momentos muito bons. Inesquecíveis. Afetivamente, o amor está no ar e as aventuras dão um tom de encantamento a esse setor. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricórnio, momento é para se dedicar aos projetos que cultiva há tempos. Os resultados devem aparecer logo de imediato, principalmente no seu lado financeiro. O importante será agir com determinação. No romance, tende a atrair a atenção da pessoa amada. Isso é bom. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquários, alguns fatos vão lhe mostrar que você não está no caminho certo. Não tenha medo de assumir seus erros e corrigir rotas. Conte com o apoio de pessoas próximas para assumir novas posturas no trabalho. No romance, as coisas vão bem. Aproveite para ser carinhoso, carinhosa. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Peixes, os resultados das suas ações vão depender da sua coragem e de sua determinação. Seja convicto nas suas decisões e se dedique em alcançar os seus objetivos. No amor, você precisa dar mais atenção ao seu par. Aceite as limitações da pessoa amada sem fazer dramas. Pois bem, pessoal, por hoje é só. Tenham todos uma semana abençoada e cheia de emoções. Guia dos Astros volta amanhã. Beijos, até lá. Guia dos Astros, com Jane de Paula. He was a very special, warm and gentle person who put music in the world and spoken rhyme. And it hurts me that I never really knew him, 'cause all it would have taken was some time. You know he always seems to be there when I stumble, and when my rapidinho, rapidinho, porque o tempo se nos vai embora. Agora temos a nossa... também é pequenina. A nossa... o nosso guia de soluções práticas. Depois sim, as despedidas. Soluções práticas. Encare o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções práticas, conselhos úteis, emoções positivas para o seu cotidiano. Uma produção alternativa rádio. Uma produção alternativa rádio. Aqui, na sua rádio. Esta semana vamos falar sobre estratégias para que nestas férias não tenha que se preocupar com calorias, poder comer o que gosta de forma inteligente e conseguir voltar à rotina sem quilos a mais. As férias interrompem rotinas e dão-nos maior liberdade para fazermos e comermos o que mais gostamos. O sono e os hábitos alimentares alteram-se e é frequente regressarmos ao trabalho mais descansados, mas também mais pesados. Sanduíches, batatas fritas, petiscos, pizzas, refeições buffet fazem muitas vezes parte do regime alimentar neste período de verão, podendo pôr em causa meses de alimentação saudável e empenho físico. As rotinas alimentares também se alteram. Acabamos por não ter horários certos para comer e saltamos refeições. Resultado: comemos muito mais e a fome mais aguçada e exige alimentos mais calóricos. Para o evitar, tenha sempre consigo alimentos saudáveis para que possa fazer vários snacks ao longo do dia. Cenouras cruas, tomates cereja, frutos secos, fruta fresca ou desidratada. E não abdique do pequeno almoço. em tempo de férias, opte por fazer um mais reforçado e pequenos lanches ao longo do dia. Soluções práticas. Encare o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções práticas, conselhos úteis, emoções positivas para o seu cotidiano. Uma produção alternativa rádio. Uma produção alternativa rádio. Aqui, na sua rádio. Pois é, ouvintes, e chegamos ao final do nosso Bom Dia Antena Web. Ora, amanhã, já sabem que será a partir das 10 da manhã. Se não houver amanhã, será a partir de quarta, mas hoje então já não há. Aliás, amanhã já não há Bom Dia Antena Web às 11. Daqui a pouco temos En el Aire, de Ángel Blasco, mas antes vamos ter para finalizar dois temas. Philly Diamonds in the Night vai fechar esta edição do nosso Bom Dia Antena Web. Eu, Carlos Bonaparte, mandar uma saudação ao Henrique Corpinho e à Joana Prado pelas saudações que nos enviaram. O Henrique Corpinho do Brasil diz que é de Itajaí. E também da Joana Prado, que não diz onde é, mas manda-nos também uma saudação, diz que está a ouvir o Bom Dia Antena Web. São vários os ouvintes que vão estando sintonizados connosco, e é bom quando assim acontece. Mais uma vez, mandar uma saudação a todos aqueles que nos estiveram a ouvir ao longo de todo este tempo e que foram então acompanhando a nossa emissão. Fiquem bem ouvintes. Para todos, um forte abraço, Diamonds in the Night, de Philly, para fechar esta edição do Bom Dia Antena Web. Até amanhã, ou até quarta-feira, mas esperemos que até amanhã, às 10. Até lá! Nobody knows if you got friends. It's hard for you.